Então vamos lá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria insistir em algum assunto que eu já tenho mexido muitas vezes, que é dessa destruição da inteligência brasileira. E no começo, no tempo do imbecil coletivo, até recentemente, a gente via mais como um fenômeno sociocultural, quer dizer, uma espécie de descida da média, né? De, comparando com o que nós tínhamos antes, nos anos 60, 70, a gente vê que a média, a produção foi caindo, né? Agora, nos últimos anos, a gente começa a ver que essa deficiência penetra a inteligência das pessoas, dos indivíduos. Quer dizer, é uma queda de QI que você observa de maneira absolutamente escandalosa. Acho que na semana passada eu dei o exemplo, né? Alguns exemplos de frases que a gente ouvia, e falava, não é possível você dizer uma coisa dessa. Hoje veio uma maravilhosa do governador Dória, né? Que o senhor está reclamando que ele, onde as pessoas vão gastar 46 bilhões para comprar a vacina que não foi testada? Ele diz, mas comprar é uma coisa, aplicar é outra. Então, o que ele quer dizer? Nós vamos comprar independentemente de saber se pode aplicar. Se não puder, a gente joga tudo fora e quando acabou. Como é que o senhor fala uma coisa dessa? É evidente que ele não percebe o que está falando, né? Agora, pessoal, geralmente não dá importância a esse aspecto das coisas. Um dos sintomas da queda de QI é que as pessoas não entendem que isso é um fenômeno real. Elas atribuem tudo à esperteza e à malícia do adversário. Porque estão acostumados ao seguinte, se o cara é burro, então ele é inocente. Se ele é culpado, porque ele é muito inteligente e esperto, está tramando alguma coisa. Esse raciocínio é um sinal de burrice. E é impossível, quer dizer, o indivíduo se degradar moralmente sem que a inteligência dele caia. O pessoal confunde, sobretudo, vamos dizer, a mera astúcia, sobretudo a astúcia vulgar, a mera astúcia pueril, com inteligência. Quer dizer, o Dória é esperto. O Dória não é esperto, gente. O Dória é burro. Tudo isso que eles estão aprontando no Brasil, gente burra. O Dória é burro. Esse general Luiz Ramos é burro. Tem um monte de cara burro no governo, vocês não perceberam ainda, pô. E essa é a catástrofe brasileira. Porque você vê, essa coisa de você opor, né, juntar burrice com inocência. Se ele é burro, ele é inocente. Se ele é culpado, é porque ele é inteligente, está tramando. Você percebe que vocês estão fazendo a apologia do demônio com esse raciocínio? É? Quer dizer que a burrice inocenta você? Não, meu filho, a burrice é coisa do diabo. A burrice é fomentada pelo diabo, pô. O único que era esperto aí é o diabo, né? Não tem ninguém esperto nisso aí. Vocês não leram meu livro sobre Maquiavel? É? Maquiavel é o maior apologista, né? Da astúcia, da malícia, etc. Ele é uma besta quadrada. Ele não sabe nada de política, zero de política. Zero. Agora, gerações e gerações e gerações de pretensos cientistas políticos ficam cultuando o cara. Por quê? Porque não leram com a devida atenção. Ler com a devida atenção não é você entender o texto. É você ler o texto imaginando a situação real a que ele está se referindo. Senão não adianta, gente. É? Entender o texto é o que você aprende na escola primária. Está aqui, né? Ivo viu a uva. Não existe Ivo nenhum, não tem uva nenhuma. Então você entendeu a frase, né? Isso não é entender. Isso aí é analfabetismo funcional. O analfabeto funcional é o cara que só capta o sentido verbal das afirmações. Não consegue captar a relação real entre os objetos a que a coisa está se referindo. Você não reconstrói mentalmente a situação. Por isso, quando tem contradições medonhas, ele não percebe. Só percebe a contradição quando é contradição lógica, verbal. O senhor diz que sim e depois diz que não. Aí percebe. Mas isso aí qualquer criança percebe. Agora, você perceber a contradição entre a frase que o sujeito está usando e a percepção real que ele mesmo tem da coisa, isso é entender o texto. Se não tem isso, você não entendeu o texto, você não aprendeu a ler, porra. Então, eu digo para você, 400 anos o pessoal estudou Maquiavel, ninguém percebeu o óbvio. Por quê? Ninguém testou a realidade do que o Maquiavel está dizendo. Ora, mas se o Maquiavel escreveu que as coisas são assim ou assado, ele está vendo as coisas desse jeito. Então você tem que tentar ver como ele está vendo, não é só pegar as frases dele. Tentar ver a que ele está se referindo. Está entendendo? E quando você vai ver, examina direitinho o que ele escreveu, os exemplos que ele dá não são daquilo que ele está se referindo. O sentido do exemplo é o contrário do que ele está dizendo. E os fatos mencionados são irreais. O cara está louco, evidentemente. É um idiota. Como é possível as pessoas celebrarem Maquiavel como um gênio? Né? Também, você veja, você não pode esquecer que o culto do gênio é uma invenção moderna. Você veja, por exemplo, se você chegasse para Luís XIV e dissesse que aqueles poetas e dramaturgos que trabalhavam para ele, tipo Jean Racine, eram um gênio, ele não entendeu o que está falando. Queria dizer, não, esse Racine até é um bom sujeito, ele escreve umas pecinhas boas. Assim, como elogiava o cozinheiro. O cozinheiro é bom. Foi só a partir do século XVIII que começa o culto do gênio. Quer dizer, a formação da imagem moderna do escritor como gênio. Não é isso? É uma coisa que não existia antes. Ninguém pensava que um escritor muito bom fosse algo de excepcional. Não. Se ele escreve direito, a obrigação dele é o serviço dele. Qual é o problema? Nenhum contemporâneo de Shakespeare chamou jamais de gênio. E até no século seguinte, no próprio século XVIII, Voltaire achava que Shakespeare era uma besta quadrada. É? Eu acho que a besta quadrada é Voltaire. E hoje eu capto assim, o talento formidável de psicólogo e de cientista político de Shakespeare, é uma coisa que não é, realmente não é normal. Aí você pode falar de um gênio da ciência política, é claro. Né? Se ver com o Eric Wegelin, anualmente ele lia toda a obra do Shakespeare de novo para aprender o quê? Teatro? Não, ciência política. Eu também li o Shakespeare para aprender ciência política. Agora, aprendi ciência política no Shakespeare. No Maquiavel eu não consigo aprender nada, porque tudo que ele está falando lá são coisas que não acontecem. Você imaginar que um sujeito... Ah, o sujeito tem que subir na vida e depois atraiçoar todos aqueles que o ajudaram. E ninguém nunca fez isso, meu Deus do céu. Você pode trair um ou outro, mas você não pode dar a facada nas costas de todo mundo que te ajudou. Isso é materialmente impossível. E se o sujeito fizesse, você estaria lascado. Você imagina, sei lá, o Getúlio Vargas, né? Ele sobe com a ajuda do Oswaldo Aranha, daí dá uma punhalada nas costas do Oswaldo Aranha. Que é isso? É? Ninguém faz isso, meu Deus do céu. Então, bem, o Jean Baudin, esse era um homem realista, ele disse: não é possível, esse império do mal não funciona. Tudo na Terra tem meio bom, meio mal. E o governo também é a mesma coisa. É óbvio que é assim. Quer dizer, você tem o conflito do bem e do mal. Né? Então, se você pega, por exemplo, você pega esses filmes de gangster francês, né? O filme de gangster francês não tem mocinho, só tem bandido. Todo mundo é mal. A história perde 90% do interesse. Você não tem o conflito do bem com o mal. É tudo, são interesses mesquinhos apenas. Quer dizer, vira um fé de ver, quer dizer, uma noticinha, né? Um filho da puta sacaneou outro filho da puta, uma grande novidade, grande porcaria que tem isso. Não tem tensão moral, você está entendendo? Tensão moral é quando você vê, né, o choque do bem e do mal, ou entre pessoas que representam uma coisa, ou dentro do próprio indivíduo, que tem o bem e o mal. Agora, se a gente só tem o mal dentro do cara, fala, bom, então só tem conflito físico. Eu agora mesmo estava vendo o Clã Siciliano. O filme é muito bom, sob o aspecto puramente cinematográfico, tá certo? Mas não tem conflito moral, porque ninguém presta. Então é assim, são só interesses, um ladrão roubando o outro. Né? Então, isso significa o seguinte, só tem um interesse, por assim dizer, jornalístico. Não é um interesse moral verdadeiro. Né? Quando você vê, por exemplo, ali... Quando você pega a peça do Shakespeare, né? Você pega o Otelo. Né? O Otelo, o sujeito mata a mulher acreditando que ele está fazendo o que é justo e certo. Quer dizer, o impulso do bem o leva ao mal. Isso é a tragédia, né? Agora, se o sujeito movido por um mau instinto faz o mal, grande porcaria, né? Quer dizer, se não tem, né? Por exemplo, a peça do Schiller, Maria Stuart, ele tentou fazer uma tragédia, né? Não conseguiu. Por quê? A essência da tragédia é o seguinte: você faz tudo direito e dá tudo errado. Quer dizer, o destino está contra você. O herói trágico, ele está com a razão. Mas ele agindo com a razão, ele se dá muito mal. Por quê? Potências cósmicas estão contra. O Schiller não consegue. Ele faz Maria Stuart se ferra toda por causa de um filho da puta que trai ela, tá entendendo? Bom, não é tragédia nenhuma. É um drama, sem dúvida, mas não é tragédia. Não foi uma força cósmica que ferrou com ela, né? Foi um canalha. Então, não chega a ter... Claro, é uma peça boa, não posso negar. Mas não tem aquele alcance profundo que tinha o teatro grego e que tem as peças do Shakespeare, né? Então, isso aí... Veja, isso no Brasil é uma coisa que... Se você pegar todo o cinema brasileiro, você não tem um conflito moral ali. Nada, nada, nada, nada, nada. Porque as pessoas não têm... Os personagens e os seus autores não têm profundidade suficiente para captar um drama moral. O único filme no qual eu vi algum drama moral foi o filme do Roberto Santos, que era A Hora e Vez de Augusto Matraga, né? Que o Matraga era um sujeito mau, mas depois, por causa do sofrimento, ele decide fazer um negócio bom, e na hora que vai fazer um negócio bom, ele morre. Ele é um sinal de um possível drama moral no cinema brasileiro. Isso é uma raridade, né? Em geral, assim, quando eles querem botar um dilema moral, é assim, é apenas um conflito de classes. É o pobrezinho explorado pelo malvadinho. Eu falei, meu Deus do céu, mas que estupidez, gente. Quando é que nós vamos crescer, né? Você veja, eu agora comprei o livro do Thierry Volton, Uma História Mundial do Comunismo. São 3 volumes, total de 3.600 páginas. O sujeito estudou, passou a vida estudando o comunismo, ele sabe tudo a respeito do comunismo, né? E ele diz o seguinte: eu escrevi esse livro por causa do horror que a coisa me inspirou. Quanto mais eu sabia, mais horrorizado eu ficava. Quer dizer, o comunismo não é uma coisa que se possa defender. Não é um ideal. Não. O comunismo é horror em estado puro, gente. O sujeito, para não perceber isso, ele tem que ser uma deformidade viva. Quem não percebe isso, não percebe nada. Quer dizer, acha assim: ah, o comunismo é o ideal de sociedade justa, etc, etc, etc. Bom, peraí. Lenin dizia que você não pode julgar o sujeito só pelo que ele diz dele mesmo, mas juntando o que ele diz com o que ele faz. Isso quem disse foi Lenin, porra! Hã? Lenin não era burro. E ele não era muito ruim de psicologia. Né? Então, você pegar o ideal comunista e separá-lo dos atos praticados para realizar o comunismo, como se fossem coisas totalmente heterogêneas, é uma coisa absurda. Mesmo porque a unidade da teoria da prática é um dos princípios, a unidade dialética da teoria da prática é um dos princípios do próprio marxismo. Então você não pode dizer, ah, era um ideal muito elevado, mas na prática traíram, deu errado, houve um desvio. Isso é absurdo, gente. Não existe meio pretexto para o sujeito justificar o comunismo. Mesma coisa que o nazismo. Falou, qual é a justificação do nazismo? Não tem. Não tem como justificar aquilo lá. Agora, o comunismo muito mais, porque o comunismo foi um movimento enormemente mais poderoso e mais devastador do que o nazismo, porra. É? Quer dizer, quantos alemães o Hitler matou, no fim das contas? Somando tudo dá 20 milhões. A maior parte foi na guerra. E tem uma parte da população civil, sobretudo judeu, que ele mandou matar. Tá certo? E o comunismo? A conta mais modesta do comunismo é do livro negro do comunismo, são 100 milhões de pessoas. Na verdade, são muito mais, porque na época do livro negro do comunismo, eles acreditavam que o morticínio na China tinha sido bem menor. Né? Depois veio o professor R.J. Rummel, refez as contas, examinou os documentos e viu que só na China eles tinham matado 70 milhões de pessoas. Portanto, a conta de 100 milhões está muito modesta. Também é um cálculo conservador, como eles dizem, mas é pelo mínimo. Então, olha, hoje eu entendo que o comunismo matou pelo menos 150 milhões de pessoas. Alguma coisa justifica você matar 150 milhões de pessoas? Vamos supor que fosse um ideal belíssimo. Né? Mas espera aí. Quem que diz que o comunismo é um ideal? Marx disse não. Lenin disse não. Trotsky disse não. Nenhum desses disse que é um ideal. Diz que o comunismo é uma fatalidade histórica? É algo cuja realização está imbricada no próprio processo histórico. Portanto, de ideal ela não tem nada, ela só tem de real. Não é isso? Isso quer dizer que para o sujeito justificar o comunismo, ele precisa não saber o que é comunismo. E são os que não sabem o que é comunismo que se ficam defendendo essa porcaria. Como é possível isto? Como é possível ainda ter gente que tem esta coisa na cabeça? Você vê, os intelectuais europeus, eles já quase praticamente todos já abandonaram essa porcaria. Pouco importa o cara ser de esquerda ou de direita. O Thierry Vauton não é um cara da direita. Está certo? Agora, o horror que ele tem do comunismo, ele não consegue disfarçar. Quanto mais eu estudo, mais horrorizado eu fico. É verdade. Agora, quem não estudou nada e fica só julgando as coisas pelo que você imagina, pode até achar que é bonitinho. Olha, a frase mais imbecil que eu conheço, mais imbecil é aquela: quem não é comunista aos 20 anos não tem coração e quem é aos 40 não tem inteligência. Quer dizer que o sujeito vai para o comunismo por coração? Eu olho o meu caso, né? Quer dizer que eu ia aderir ao comunismo por quê? Porque eu tenho dó dos pobrezinhos que estão sofrendo. Eu penso assim, o que eu tinha feito até aquela época para aliviar o sofrimento de quem quer que fosse? Nada, absolutamente nada. Os caras convidam para entrar, a gente entra por quê? Porque eu quero participar de uma epopeia mundial grandiosa. Eu quero contribuir para o sentido da história. É isto, porra! É uma ambição desgraçada. Pior, o pessoal não pensa o que é o ideal igualitário. O ideal igualitário é apenas um argumento que se alega. Ele não é a substância do comunismo, mas se alega o ideal igualitário. O que é ideal igualitário? É? Todas as pessoas têm que ter mais ou menos a mesma coisa. Não é isso? Todos têm que ganhar mais ou menos o mesmo. Ou seja, a cobiça de dinheiro tem que ser universalizada. Do ponto de vista do ideal igualitário, o sujeito que não liga para ganhar pouco é um traidor. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar no jornal, se você tinha uma viagem para fazer, você era obrigado a superfaturar. Porque se você não roubasse o dinheiro do patrão, você está boicotando os seus companheiros. Né? Então, o ideal igualitário é a cobiça elevada à sua máxima potência, porque ela é obrigatória. Obrigatória não para você, obrigatória para todo mundo. Todo mundo tem que querer ter o máximo, porque todo mundo tem que ter a mesma coisa? Quanto? Né? Só um pouquinho? Não, tem que ter mais. Então, ou seja, o ideal igualitário faz com que todo mundo seja obrigado a querer mais do que existe e mais do que é possível. Ou seja, eleva a cobiça ao nível do demoníaco, meu Deus do céu. E as pessoas acham que o ideal igualitário é... Gente de direita acha isso. O ideal igualitário é um sinal de bondade. E tem essa frase imbecil, que aliás o Roberto Campos vivia repetindo isso aí. Isso é uma estupidez. O Roberto Campos nunca se aproximou do comunismo, por isso que ele achava isso. O Nelson Rodrigues também vivia repetindo essa estupidez. Fala, Nelson Rodrigues, seu filho foi se meter no comunismo porque ele tinha dó dos pobrezinhos, por bondade que ele foi fazer isso, é? Você faz o seguinte, você pega qualquer líder comunista, vira assim, o que ele fez de bondade ou o que ele fez de maldade? Tem algum líder comunista que se notabilizou dando os seus bens para os outros? Mas todos se notabilizaram matando um bocado de gente. Pronto, acabou. Matando e roubando. Não há nada de bom no comunismo. O comunismo não é o ideal. O comunismo não é a perversidade. O comunismo é criminoso na sua base. Quem não entende isso é burro. Ou pervertido mesmo. Agora, o modo de raciocínio comunista consegue disfarçar tão bem a sua maldade com, vamos dizer, uma aparência de bondade que engana qualquer um. Esse general Luiz Ramos, você é burro, meu filho. Você lê um negócio aqui do Aldo Rebelo e não percebe que ele está botando você a serviço do Foro de São Paulo. Você não sabe o que tem o seu nariz, porra. Você não tem capacidade para ser general, para ser nada. Você tem que ir para casa, vai se aposentar, rapaz. Cala a boca. Olha aqui, o artigo do Aldo Rebelo, ele diz aqui. O Brasil mantém relações de cooperação e amizade com os Estados Unidos, e é bom que assim seja, mas não deve subestimar a vocação deste grande país para a guerra, sempre que seus interesses são contrariados. Não se deve negligenciar o fato de que os Estados Unidos sempre viram a grandeza do Brasil como uma ameaça aos seus interesses no hemisfério. Aonde isso? Hã? O Brasil só conseguiu se industrializar graças aos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram a grandeza econômica do Brasil, porra. Hã? Quem que começou a indústria siderúrgica no Brasil? Foi o americano. Por quê? Um grupo de empresários brasileiros tinha lido o livro do Mihail Manulescu, A Teoria do Protecionismo, e mandaram traduzir e levar para o Getúlio Vargas. Não, mas o Getúlio Vargas, tá bom, nós podemos fazer lei de protecionismo, mas nós não temos dinheiro para começar a indústria. O americano deu dinheiro para começar a indústria siderúrgica. E assim por diante. Bicho. Deus quer, a indústria, o capital americano só rouba dinheiro, tem remessa de lucros, etc. Peraí, qual é a grande remetedora de lucros? Era a Light, a companhia que é canadense, não tem nada a ver com os Estados Unidos. E o Canadá, coitado, não se mete em guerra nenhuma, está sempre pacífico, é tudo socialista, porra. Hã? Agora, os Estados Unidos são um país perigoso porque ele sempre se mete em guerra. E quantas pessoas os Estados Unidos mataram em todas as guerras que eles se meteram no século XX? 2 milhões aproximadamente. Em guerra, no campo de batalha. Compara isso com 100 milhões de civis mortos pelo comunismo. O que, que é? O que, que é perigoso aqui? Ele fala alguma coisa do perigo do comunismo? Não. O perigo é os Estados Unidos. E o general idiota lê isso aqui e acha que não tem nada demais. Ele é um patriota, ele não é comunista. O Irão citou Aldo Rebelo como patriota. Meu Deus! Você não é capaz de distinguir? Meu filho, o patriotismo é o seguinte, é o culto dos feitos, grandes feitos realizados em comum. O nosso patriotismo é só assim. O petróleo é nosso, o território é nosso, a Amazônia é nossa. Ou seja, é um patriotismo geográfico, meu Deus do céu. Ou então, é um patriotismo só de feitos militares, os quais não são grandes. O Brasil não realizou grandes feitos militares em parte alguma. Os poucos que realizou, claro, foram honrosos, mas a nossa participação na Segunda Guerra foi honrosa, mas era o quê? Meia dúzia de carinha lá. Todo mundo reconhece que o soldado brasileiro é muito eficiente, muito corajoso. Mas você não vai comparar a participação brasileira com a participação americana ou russa, não dá, porra. É? Eles ganharam a guerra, nós só demos uma ajudinha. E no resto? É? A guerra do Paraguai. O Paraguai lutando contra 3 países, um dos quais o Brasil. A população inteira do Paraguai não dava para encher a cidade de São Paulo. E nós ganhamos no Paraguai. Falei, bom, quer saber? Grande porcaria. Então, eu acho assim, na história brasileira, faltam realmente os grandes feitos dos quais nós possamos nos orgulhar. Grandes feitos que o Brasil se orgulha, que ganhou a Copa do Mundo. É só isso que você vai falar. Você fala desses heróis brasileiros, ninguém sabe quem são. Aqui nos Estados Unidos você vê o sinal do patriotismo, você sai na rua, você vê o patriotismo, toda casa tem uma bandeira americana. Você vai na tribo de índio, tem uma bandeira americana. É? Ele vai no gueto lá dos pretos, tem bandeira americana. Então, ninguém coloca o patriotismo americano em jogo. Claro que existem noções opostas desse patriotismo, mas é o patriotismo de qualquer maneira. No Brasil, onde tem isso? Quando você pega, compara a festa da independência americana com a brasileira. A festa da independência brasileira é festa militar, meu. Só parada militar. Aqui não é festa popular mesmo. É baile, é gente cantando. Então você vê que tem amor à pátria. No Brasil a pessoa não tem isso. Eu, durante um tempo, eu vi que só tinha patriotismo entre os militares. Hoje eu entendo que não é bem patriotismo. É corporativismo. Eles só se orgulham do que eles fizeram. Por exemplo, você pega esses milicos todos. Milicada, vocês têm orgulho da língua brasileira? Vocês têm orgulho da língua, do idioma nacional? O que vocês leram? Não, eles desprezam tudo. Você não tem apego à sua cultura nacional, meu Deus do céu. Você tem apego só à sua bandeira, às suas forças armadas, ou seja, a você mesmo. É só vaidade isso aí, pô. Quer dizer, pelo menos eu notei que havia mais um sentimento patriótico mais pronunciado entre os militares do que no resto do país, mas esse sentimento já é viciado. É um sentimento porco, gente. De glória corporativa apenas. Então, você veja, por exemplo, o Brasil tem um dos maiores filósofos do século, que foi o Mário Ferreira dos Santos. Eu não conheço outro no mundo que possa se comparar a ele. Do que algum milico fez para honrar esse homem? O Brasil teve também o maior historiador de literatura do mundo, que foi o Otto Maria Carpo. Algum milico honrou? Não, quem honrou fui eu, porra. É? Porque nem os comunistas, que tanto precisaram dos favores dele, o honraram. E assim por diante. Não dão valor a porra nenhuma. Só dão valor a eles mesmos. Você vê aqui o tempo que eu gastei me dedicando assim à obra do Mário Ferreira e do Otto Maria Carpo. E também do Miguel Reale, que nem precisava tanto, que ele foi reconhecido. Né? E a do Gilberto Freire. Eu dediquei muito, vários anos da minha vida à obra deles, não à minha, porra. Eu nunca tentei sequer me ombrear com eles. Eu acho o Mário Ferreira um filósofo muito maior que eu. Eu não tenho a menor dúvida disso aí. Eu não sou porcaria, mas eu não me comparo com aquilo. E esse pessoal honra os verdadeiros valores nacionais? Não, meu filho. Ele pega lá a bandinha tocando dobrado, major da puta que eu pariu. Isso aí vale. Agora aí, Vila Lobos não vale nada. Amaral Vieira não vale nada. É? O que você conhece da música erudita brasileira? Nada. O que os generais todos conhecem? Nada. Agora está lá a bandinha tocando. Eu vejo essas coisas, lembro o filme com Richard Burton fazendo Wagner, Richard Wagner. Né? E daí ele vai numa cidadezinha do interior, os caras põem a bandinha local para tocar um pedaço da abertura do Rienzi. O Wagner ouvindo aquilo, fica desesperado, fica horrível. Né? Quer dizer, é uma vergonha, gente. A cultura popular brasileira é ridícula. Por quê? Você veja, na Romênia eu ouvi um sujeito dizer assim, eu gosto de ir muito ao Brasil, porque lá tem a melhor cocaína do mundo. Cocaína, mulher pelada, suruba. Isso é a cultura brasileira? Vocês não têm vergonha não, porra? Olha um pouquinho, percorre a Europa. E veja o que é a arquitetura popular. As casas do povo. É a coisa mais bonita do mundo. Não tem parecido no mundo. Em outras culturas você tem monumentos grandiosos, tem o Taj Mahal, tem não sei o que. Mas o modo do povo viver é miserável. O povo vive no meio da feiura. Só os ricos têm direito à beleza. Na Europa não é assim, gente. Nos Estados Unidos não é assim. Né? E no Brasil? A arquitetura popular brasileira talvez seja a mais feia do mundo. Então o pessoal gosta de fazer um negócio bonito, confunde beleza com dinheiro. Ah, vamos fazer um negócio monumental, gastar um dinheirão. Aí sim. Mas ninguém pensou assim, não, vamos pegar esse povo que constrói suas casinhas, por exemplo, na favela, e vamos ensinar eles a construir uma coisa bonitinha. Hã? Vamos fazer uma campanha, vamos dar um monte de lata de tinta para o pessoal pintar as casinhas deles. Hã? Não pensa nisso, bicho. Então você faz uma arquitetura popular que não é arquitetura popular. É arquitetura animal, porra. Alguém já pensou nisso? Quer dizer, quando você vê o que é a cidade de São Paulo hoje, antigamente é beleza, agora só tem a riqueza. Riqueza usada para construir coisa feia. Então, que raio de patriotismo é esse que tem no Brasil, bicho? Hã? A Rochelle que viu me criticando, falava, você é o Policarpo Quaresma, você é o único patriota que tem naquela porcaria. Eu, sim, porque eu amo a cultura brasileira, fiz o possível para preservá-la, para valorizá-la. Né? Não é da boca para fora. Quem no Brasil saberia quem é Mário Ferreira se não fosse eu? Quem teria lido os livros do Otto Maria Carpo depois da morte dele se não fosse eu? É? O próprio Miguel Reale. A partir da hora que o homem morreu, ninguém mais lê. Você está entendendo? Então, enquanto está vivo, respeitar. É o autor do nosso Código Civil, é um cara importante, foi secretário da Justiça, foi ministro não sei o quê. Aí sim, eles puxam o saco. Né? Ou então, lê os livros, porque foi obrigado a ler para passar no exame, sei lá, de direito processual, qualquer porcaria assim. Não leu por interesse cognitivo. Né? Eu digo para o senhor, olha, a Teoria do Direito do Estado, do Miguel Reale, é o melhor livro que eu li na minha vida. Filosofia do Direito é o melhor livro que eu li na minha vida. Agora, eu não estava estudando direito, eu tinha horror dessa profissão, meu pai era advogado, eu tinha horror daquilo. Isso está uma coisa que eu nunca vou ser na minha vida advogado. Né? Ou seja, eu estudei o livro do Miguel Reale por interesse cognitivo e não por interesse profissional de virar advogado. Quantas pessoas vocês conhecem no Brasil que estudam por essa razão? O pessoal no Brasil, eles não estudam, eles eliminam matérias. É? E daí, quando o sujeito tira um título de... Por na França, o título de doutor vem quando o sujeito tem 60 anos, depois de uma vida de estudo. No Brasil não, esses 25 anos já é doutor. Então chegou no topo, ele está no topo da vida intelectual. O que é isso, gente? Eu nunca quis pertencer à instituição universitária, porque eu vi aquilo tudo uma palhaçada. Né? Na melhor das hipóteses, o sujeito cumpre a obrigação regulamentar, mas você não vê em nenhuma universidade o menor interesse por conhecimento. Nada, nada, nada, nada, nada. Isso é tido até como coisa feia. O sujeito tem muito interesse demais pelas matérias, tem algo errado nele. Agora, você entende por que que... Olha aqui, a Força Aérea Brasileira escreveu nos céus da Europa uma página de heroísmo na luta contra o nazismo, conformou-se como instituição inovadora, com a agressão da Embraer, blá, blá, blá. A Guerra Fria alterou esse panorama ao impor sua dinâmica aos conflitos internos naturais de um Brasil carregado de desigualdades e desajustes. A luta de duas superpotências pela hegemonia mundial envolveu o Brasil... Opa, opa, opa! Quem foi que meteu o Brasil na luta contra o nazismo? Foram os americanos, meu Deus do céu. Porque o Getúlio, a simpatia pessoal dele, estava com o nazismo. É? E daí veio o Roosevelt e falou, nós damos mais dinheiro. É? E também os ingleses fizeram um truque. Isso aí foi contado pelo falecido Paulo Mercadante. Paulo Mercadante trabalhava no Serviço Secreto da Aeronáutica e trabalhava junto com a equipe de ingleses. Ele disse que tinha um funcionário alemão que morava na Petrópolis. Eles um dia esperaram, os ingleses esperaram o cara viajar, entrar dentro da casa dele e usaram a máquina de escrever dele e o papel timbrado dele para forjar uma carta na qual o governo alemão informava que ia bombardear os navios brasileiros, um negócio assim. E levaram a carta para o Getúlio, Getúlio acreditou. Então foi assim, foi um truque dos ingleses, os ingleses são muito espertinhos, né? E o dinheiro americano, foi isso que nos botou na guerra, gente. Agora, como é que a Guerra Fria é que atrapalhou a nossa vida? Né? Veja, em matéria de Guerra Fria, pensa bem. O que é a presença americana na vida pública brasileira? Há quantos anos você não vê um embaixador americano dar uma entrevista defendendo o país quando falaram mal dele? Você não tem mais nem o que se chama diplomacia pública no Brasil. A coisa mais característica da presença americana no Brasil é a sua ausência há quase meio século. Agora, e a presença do outro lado? Vocês estão vendo a presença chinesa? Vocês estão vendo a presença do Foro de São Paulo? Vocês sabem quanto custa o Foro de São Paulo? Quanto custa você manter uma organização da qual fazem parte 200 partidos políticos, cheio de ex-presidentes, essa coisa toda, que tem reunião? Toda quinzena tem reunião em algum lugar? Isso não custa nada. Você pega a indústria do livro comunista no Brasil, é um negócio grandioso. Quanto custa tudo isso? De onde veio o dinheiro para tudo isso? Ninguém pergunta. Esse cara não sabe, ele acha o perigo assim. A vocação guerreira dos americanos. E daí o general lê, é isso mesmo, nós temos que ser independentes, nós estamos acima da Guerra Fria. Pô, general Luiz, como é que você leva uma coisa dessa a sério? Porra! Quer discutir comigo? Vem discutir. Faço com você o que eu fiz com o João Dinheiro. Quando tu cala a boca. Tu não entende nada disso. Quem leva a sério o patriotismo do Aldo Rebelo é burro. Burro, incapaz. Por quê? É a regra do Lenin. Não julga um homem só pelo que ele disse, vê o que ele faz. Este é um membro ativo do Foro de São Paulo, que chegou a ministro da Defesa no Brasil. Quando estavam discutindo a questão do Ministério da Defesa, eu várias vezes, em várias instituições militares, eu digo, vocês criam esse ministério, vocês vão acabar tudo batendo continência para comunista. Ah, não, imagina, o que é isso? Exatamente aconteceu do jeito que eu disse. Então, tinha Aldo Rebelo, Jacques Wagner, né? O outro, esqueci o nome do outro. Viegas, sei que é Viegas. É quatro ministros da defesa do Foro de São Paulo. Ou seja, entregaram, esse milico entregaram o poder ao Foro de São Paulo, porra! O que falta para perceber que eles fizeram isso? Aparece lá o seu Vilas Boas, né, trocando beijinho com Aldo Rebelo, com Viegas, com Jacques Wagner. O que você está fazendo? Entrega as nossas Forças Armadas para ser comandado por um ministro da defesa comunista. Não é comunista por... Veja, uma coisa é você ser comunista porque tem uma convicção, outra coisa é você ser comunista, você pertence a uma organização comunista, você age em função, como você é um agente dessa entidade. Ou seja, entregaram as nossas Forças Armadas para o Foro de São Paulo, sim, vocês, generais, fizeram isso, seus filhos da puta. E daí vem bancar que nós somos patriotas, estamos acima disso. Tá nada, pô. Seu patriotismo é merda. Né? Isso acontece por quê? Falta de cultura, falta de inteligência. O pessoal não sabe ler, porra. Não sabe comparar uma coisa com outra. Por exemplo, eu estou lendo aqui. Eu sei a que o Aldo Rebelo está se referindo. A que fatos e coisas e situações. E eu sei também das situações que ele viu e não quis mencionar. Eu sei das situações que ele escondeu com isso aqui. Isso tudo é o sentido do que ele está dizendo. O revelado e o escondido. Agora, onde é que nós vamos parar desse jeito? Esse general Luiz Ramos, agora o pessoal diz, ah, ele está fazendo fofoca quanto Ricardo Salles, que é um bom ministro. Agora, perceberam? Eu estou desde o primeiro dia que esse cara... Eu vi esse camarada junto com o Aldo Rebelo, falei, esse homem não presta. Esse homem é intrigante. Ele está lá para trair. Está lá trabalhando para o Foro de São Paulo. Disse e repito. E provo. Agora, como é que ninguém percebe? Por que ninguém nas Forças Armadas percebe isso? Por quê? Nas Forças Armadas é tudo assim. É só uniforme, medalha, né? Posturas. É tudo fingimento, é tudo teatrinho. Não são seres humanos reais, gente. É só papel desempenhado num teatro. Você ouve um general americano falar uma coisa, você ouve um brasileiro falar outra coisa. O general americano, quando ele fala, você vê que é o povo que está falando. General brasileiro, não. É a pose. É as elites. Que coisa horrível, meu Deus. Ora, gente, eu dei aula para militares colombianos. Eu vi como eram humildes, como queriam aprender. Só tive experiência boa na Colômbia, com militares colombianos. No Brasil, não. Só tem cara metido, porra. É isso que está acabando com a gente, essa falsidade. Esse é um problema cultural gravíssimo que está... Veja, no começo foi a cultura brasileira que foi destruída, mas agora já não é só a cultura, agora é a inteligência dos indivíduos reais. Nós não podemos permitir que isso continue assim, nós temos que reagir a isso, pô. Não é uma coisa política. Veja, agora o meu estava me mostrando um documentário que os caras fizeram a meu respeito. O que, que eles contam no documentário? Eles querem me elogiar, são bonzinhos, etc, etc. Então foi lá, a entrevista que o Olavo deu para o Pedro Bial. Depois do não sei o quê, que ele previu, né, a vitória, não sei o quê. Só essa besteirada política do noticiário do dia a dia, porra. Né? Sobre a minha obra filosófica, nada. Quer dizer, tudo que eu escrevi, tudo que eu ensinei, não importa. Importa uma coisinha que ele falou lá no Facebook. Uma entrevista que deu para um boboca qualquer. O que, que é isso, porra? Depois, parece assim, a grande vitória intelectual da minha vida foi mandar o Joel Dinheiro calar a boca. O que, que é isso, porra? Hã? Muito antes de eu calar a boca do Joel Dinheiro, eu calei a boca do Russo. Não é isso? Esse era um homem capaz. E ele teve que ficar quietinho. Não sabia o que responder a mim. Por quê? Porque eu conheço o assunto melhor que ele e estou falando com sinceridade e com seriedade. E ele não, ele está desempenhando um papel. Se você vem para cima de mim desempenhando papel, eu vou ganhar, meu filho, porque eu estou na realidade e você está no teatro. Chega desse teatrinho no Brasil. Tem que parar com isso. Nós temos que começar a dizer a verdade tal como nós a vemos. Nós podemos ver errado, claro, como todo mundo pode. Mas se você diz a coisa do jeito exato como você está vendo, você não vai errar tanto. Agora, para isso é preciso que você só preste atenção em duas coisas: no objeto que está na sua frente e na visão que você está tendo dele. Não interessa como os outros estão te vendo. Não interessa a sua pose, está entendendo? Não interessa a sua voz impostada. Não interessa o seu uniforme. Não interessa a sua porra das suas medalhas. Não interessa o seu título de doutor da puta que eu pariu. Não interessa isso, porra! Hã? Eu que eu estou falando aqui para vocês, o assunto que eu estou falando, o assunto está na minha frente. Tem um assunto aqui, tem vocês atrás. Eu não estou perguntando para mim como é que eu estou parecendo. Estou dando boa impressão? Não, eu quero saber. Entenderam o que eu disse? Estão vendo a coisa? Ó, estou falando aqui, por exemplo, sei lá, General Luiz Ramos, está aqui ele. É ele que interessa, estou falando dele. Aldo Ribeiro, estou falando dele. Não é eu que estou em jogo. Bicho, para encontrar um... Olha, eu tive um professor assim. O padre lá dos anos era assim. Quando ele falava, só existia o objeto que ele estava falando. Ele até desaparecia por trás do assunto, você está entendendo? E eu tive um bom professor, eu sei o que é um professor. Né? E esse pessoal que estudou com Marlena Chauí, com Gianotti, com... meu Deus do céu, com o Renato Janini, estão brincando comigo? Né? E esses ainda eram de um nível melhorzinho, que depois veio aí Leandro Espiritual, né? Joel Dinheiro, fala que para, aonde vai parar isso? Olha, o dia que me convidaram para falar, participar do programa junto com o Joel Dinheiro, já foi uma ofensa mortal. Não foi voluntária, claro. Não estou acusando o Adriles de nada. Ele não fez para me ofender, mas ofendeu. Me chamar para conversar com o Adriles? Não, meu filho. Né? Joel, conversar com o Joel Dinheiro é uma vergonha, nem com o pai dele. O pai dele não tem capacidade para discutir comigo, quanto mais ele. Eu podia dizer, vai chamar seu pai porque eu não bati criança. Não, seu pai também é criança. O pai dele, claro, é um professor de filosofia, mas é apenas um repetidor de doutrinas liberais. Nunca teve um pensamento próprio na vida. E ele muito menos. Mas ele não lê nem doutrina liberal, só lê jornal. E hoje, veja, encheram de pseudo-intelectuais o espaço para ocupar um lugar que era o meu. Chamaram Mastin Vaca, Joel Dinheiro, Gustavo Nojinho, né? Leandro Espiritual. Que palhaçada é essa, pô? Não é uma questão de esquerda e direita, porque na esquerda e direita é minha besteira. Não é esse o ponto, porra. Eu não sou a direita, vocês estão entendendo? Eu sou eu mesmo. Então você não tem que chamar, vamos chamar um esquerdista para se opor ao Olavo de Carvalho. Não, você tem que chamar um filósofo para se opor ao Olavo de Carvalho. Como não tem nenhum, então querem reduzir a conversa só a assim, esse programinha eleitoral. Então é isso. Então por hoje é só. Volto a semana que vem.